Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco das nossas perguntas que vocês nos deixam aí e as apostas, né, para o final de semana no Kentucky. Lembrando que o final de semana no Kentucky começa mais cedo, tá, pessoal? Já na quarta-feira temos os practices aí da X-Men Series e da Truck Series. Perdão, só da Truck Series. E já na quinta temos os practices. Temos o Qualify da Truck Series. Temos os practices da X-Men Series e a corrida da Truck Series, que é na quinta-feira, né? Na sexta aí já entra aí a programação da Sprint Cup, né? Na sexta-feira já é um dia cheio. E a corrida da X-Men Series é na sexta-feira à noite. Lembrando que as duas corridas, tanto da Truck como da X-Series, é às 9h30 da noite. E no sábado à noite a corrida da Sprint Cup, largada às 8h30. Essa aí é a programação para o final de semana. Então já deixe agendado aí. Preparem a pipoca, preparem a pizza para o sabadão, que vai ser com certeza muita emoção para nós aí. Perguntas? Nós temos aqui duas perguntas, né? Uma do Paulo Fernando Prado e outra do Gustavo Leite, né? O Paulo Fernando pergunta assim: de novo em Super Speed nos Fortes dominando. Como em Talladega, sopro de vida para as equipes Ford ou episódio pontual? Lucas? Não, eu não acho sopro de vida assim. Penso que não tá ruim. O Keselowski que esse ano tá com algumas vitórias. Essa foi a terceira, foi a terceira vitória dele esse ano, não foi? Acho que foi a terceira vitória do Keselowski esse ano. As equipes Ford não estão ruins. Quem não tá nos melhores momentos já faz algum tempo já é a Roush. Mas a Penske esse ano continua bem. É como dizer, talvez não esteja tão bem assim quanto o ano passado. O Logano, especificamente, esse ano está tendo desempenhos mais discretos, não está conseguindo tantas vitórias assim, mas não está tendo um desempenho horrível, assim, dizer que é um sopro de vida, não é um sopro de vida. O Keselowski tem 3 vitórias esse ano, o Logano já tem 1, eles com certeza vão chegar no Chase e são bons candidatos para chegar para a Homestead. Eu não acho que seja tipo um sopro de vida, não, acho que eles estão bem sim, podem estar tão bem. Especialmente o Logano não tá tão bem quanto em relação ao ano passado, mas tá tendo um bom desempenho, sim. Como você falou, foi um resultado normal, né? Mais uma vitória do Keselowski com Super Speed, né? Só que dessa vez deitou, né? Resultado extremamente normal. Só relembrando, tá? Que a Ford tem 4 vitórias, 3 com o Keselowski, 1 com o Joe Logano e Michigan, que nós havíamos até comentado agora há pouco lá, que foi testado novo pacote. Até se levantou a questão, né? Que esse pacote novo fizeram pensando na Ford. Não sei se tem muito a ver, tá, pessoal? Parece que o pessoal meio que ligaram as coisas que ano passado fizeram um pacote novo e deu certo pra Toyota. A Toyota se adaptou muito bem ao pacote, né? Principalmente a George Gibbs. E falaram como a Ford venceu o Michigan. Fizeram fazer uma ligação que foi um muito, muito forte aí o pacote pra Ford, que a Ford realmente soube aproveitar. Vamos esperar a Kentucky, né, pra acontecer. Mas a Ford tá bem. Quem não tá muito bem, que é outra equipe Ford, que é uma equipe de ponta, que é a Roush, isso todo mundo sabe. Faz tempo aí que a Roush tá devendo e tá precisando de bons resultados, não somente vitórias, mas também não adianta vencer uma corrida no ano inteiro e as outras ser tudo uma draga, ser top 20, né? Tá realmente devendo bons resultados. As coisas estão caminhando, nós não comentamos, não tocamos em nenhum momento o assunto do Rick Stenhouse Jr. em Daytona, né, na Cup Series 400, mas o Rick Stenhouse Jr. foi o cara que conseguiu mais um top 5 da equipe aí da Roush. Então, assim, as coisas precisam melhorar e muito ainda para Roush, né? Para Ford também ter vida, porque só uma equipe também de 2 carros toda hora tendo que estar fazendo as vezes da Ford fica mais complicado um pouco. E eu também estou achando muito estranho, pessoal, a Ford não está investindo pesado como a Chevrolet faz, como a Toyota faz. A Ford não está investindo tão pesado assim na categoria, na NASCAR, né? Parece que está mais preocupado um pouco com a IMSA, que é aquela categoria já de Endurance aí que todo mundo conhece, que é 24 horas de Daytona. Enfim, próxima pergunta é do Gustavo Leite. Mas Leonardo, mas a Ford, por ano que vem, não pode esquecer que ela vem para a Stuart Haas. Tá uma equipe de ponta que vai pegar forte. Então, ano que vem, esses números devem melhorar bastante. É exatamente isso, né, Lucas? Porque a Ford tá precisando de uma equipe forte ali para realmente diluir os resultados, trazer bons resultados. Exatamente isso que eu falei, né? Porque a Toyota investe pesado, a Toyota tá buscando novas alianças. A Chevrolet também investe pesado. Chevrolet já é... não tem nem o que falar do Chevrolet. E a Ford tá, parece que tá um pouco para trás aí. Agora que ela tá começando a querer, né, buscou uma equipe muito boa aí para se filiar, né? A Haas, uma equipe clássica já, uma equipe tradicional na Sprint Cup. Eles ainda tá ainda querendo, vamos ver, quem sabe pela mão um pouco eu já vou. E tá aí realmente a ver navios da Haas ainda, né? Vai ser uma grande infelicidade a Haas se acabar, né? A equipe acabar mesmo aí. Eu penso que se quando o Jack Roush não estiver mais entre nós, talvez se continuar nessa tocada, possa ser até isso que acontece. O time pode fechar. Mas enfim, vamos lá. O Gustavo Leite pergunta: meus amigos, vocês acreditam na primeira vitória do menino Chase Elliott na Sprint Cup? Pois já passaram-se grandes ovais, ovais menores, triovais, missos. E quando vai chegar a vitória dele, ele, Gustavo Leite, fala que está muito ansioso, né, para ver o 24 vencer de novo. Ele quer que o carro 24 vença de novo. E ele também aposta no Chase Elliott. Lucas? Ah, falar assim, quando vai vir a vitória é uma situação um pouco complicada, mas, tipo, é uma boa chance de acontecer esse ano ainda, porque ele tem andado muito bem, tem andado entre os primeiros. Então não seria nada surpreendente que esse ano ele conseguisse a primeira vitória. Por sinal, ele já bateu na trave em algumas corridas, mas esse ano é uma boa chance dele conseguir vencer assim. Então, eu acho o seguinte, né? Ele pode vencer a qualquer final de semana, ele tá sempre andando entre os cinco primeiros, né? Mas às vezes parece até fácil alguns pilotos vencerem e outros parece que bate na trave, né? Eu acho que ele vence até o final da temporada regular, mas não afirmo que ele vai vencer. É muito difícil você vencer uma prova da NASCAR, né? Às vezes tem tudo dar certo, às vezes você tem um carro dominante, mas acontece alguma coisa, uma bandeira amarela, ou às vezes relargada, e você não consegue relargar nem, enfim. Mas eu acho que ele tem uma grande 60% de chance de vencer até o final da temporada regular. Também acredito nessa porcentagem, não, que o Chase Elliott daqui a pouco deve conseguir essa vitória, daqui a pouco dá tudo certo pra ele. Assim, e já vimos aí várias vezes, por exemplo, Dover, que ele andou muito bem, brigou com o Kyle Larson, parecia que ele ia pra cima do Kyle Larson, ia passar o Larson, ia tomar a vitória do Matt Kenseth naquela corrida. Então assim, parecia que tudo tava encaminhando aí, parecia que ele iria vencer realmente aquela corrida. Mas assim, pra mim é questão de detalhe pro Chase Elliott conseguir uma vitória aí. E tô quase pra falar, viu, Elião? Sei que você não vai gostar muito. Eu penso que o Chase Elliott talvez vença primeiro que o Kyle Larson. Aliás, deveria vencer, né? Porque ele tem um carro melhor, né? Tem um carro da Hendrick, né? Sabia que você ia falar isso. As perguntas foram essas, pessoal. Por favor, mandem suas perguntas para nós, né? Temos aí em vários lugares que você pode deixar as suas perguntas. E eu tô quase já, bem breve mesmo, vou criar um grupo no WhatsApp, que realmente aí é o maior caminho, o melhor caminho hoje em dia para nós termos uma interação entre nós aqui. Tanto nós que gravamos com vocês aí que estão nos ouvindo toda semana, enchendo o saco de vocês. Enfim, vamos então agora para Kentucky, né? Das três categorias no final de semana na pista, reunindo de novo aí as três. Então vamos falar um pouquinho sobre o Kentucky aí. Começando pela Truck Series, né? Vamos, até o momento temos aí 30 trucks já inscritos aí. O Brad Moffitt vai estar no lugar do German Quiroga no truque número 11, para infelicidade do amigo Hélio Lima e do meu amigo Pedro Mugart. Eles vão chorar lágrimas de sangue porque o German Quiroga não vai estar nesse truque número 11. E lembrando que vem se mostrando um bom truque, né? Vem com um bom desempenho esse truque aí. E temos aqui a volta do Kyle Busch no truque 18. Parece que também vai ser meio complicado de ver essa corrida no final de semana aí. Eu acho que o Kyle Busch vai nadar de braçada. Temos também o Daniel Soares, vai estar no truque 51, que vai ser o outro intruso aí nesse final de semana. E o Brandon Jones vai estar no truque 71 também. O Brandon Jones, que vai fazer o double duty, ele que corre na X-Men Series. Lucas, algum comentário aí que você tem para falar sobre a truque Series no Kentucky? Se a gente vai ter Kyle Busch, né? A possibilidade da gente ter uma corrida, digamos, dominante meio chata é grande. Apesar que na Truck nem sempre ele tem, digamos, uma dominância assim, sabe? Mas vamos ver. Vamos ver, vamos torcer por uma boa corrida. Essas corridas de quinta-feira são sempre legais, porque é um dia que normalmente não tem prova. Mas então é um dia mais pra gente ver NASCAR. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai dar. A Toyota tem uma grande chance, né, de vencer essa prova, né, já que é, além do Eric Jones e do Chris Bell, né, é, tem mais esses dois pilotos, o Dani Soares, que ainda não venceu na Truck Series, mas pode vencer na quinta, pode vencer amanhã, né, amanhã nada, perdão, na quinta-feira, né? E fora o Matt Crafton, né, que é um piloto dominante nessas pistas de uma milha e meia nos últimos tempos da categoria. Né. Ambos os senhores não apostaram. Então, Leonardo, acho que quem vai vencer é o Graham Enfinger no carro 24 lá, no truck da GSM. Ele vai. Tudo que agora com essas bandeiras amarelas aí de 20 em 20 minutos aí, acabou o lance da tática de combustível, né? Como a gente tinha antigamente. Né. Portanto, eu vou mudar a minha escolha, né? Vou escolhendo o Daniel Soares. Eu vou colocar o William Byron. Eu vou postar no Matt Crafton. Bom, vamos então andar e vamos agora para a Xfinity Series para falar aí do Entrelist. Até agora, 40 carros estão inscritos aí por enquanto, né? Para Alson 300, a corrida acontece na sexta-feira à noite. Quem está aqui de intruso por enquanto é o Austin Dino no carro número 2. No 18 vai estar o Kyle Busch. No carro número 22 vai estar o Brad Keselowski. Quem mais? No 42 não vai estar o Kyle Larson, vai estar o Justin Marks, né? Então o Kyle Larson não vai participar dessa corrida. E por enquanto é isso. Por enquanto não temos mais nenhum intruso aqui, ou não estou enxergando. O Cole Custer no 88. Ah, o Cole Custer no 88. Perdão, o Kyle Busch ele vai estar? O Kyle Busch vai estar no 18. E no 12, tá a Penske, vai estar o Ryan Blaine. Faz tempo que ele não anda. Faz tempo que o Ryan Blaine não anda na. Next Fit, né? Ou teve uma corrida? Eu sei que tava Dego, eu acho. Ou em Charlotte. Foi em Charlotte. É, acho que, né? acho que foi uma outra corrida só. Tá meio raro ele correr esse ano na Next Fit, que também tá fazendo a temporada completa da Cup, então não é mais tão fácil, né? Mas é, eu só lembrar os senhores, tá? Que só pra pontuar aqui um pouquinho. É, o ano passado a Penske venceu as duas corridas, tá? A Penske venceu a primeira corrida de julho e venceu a corrida de setembro também. Em julho quem venceu foi o Keselowski e em setembro quem venceu foi o Ryan Blaine. É, mas esse ano a gente tem que lembrar que a Penske não tá muito bem, né, X-Fint, né? O equipamento, acho que foi você mesmo, Leonardo, que falou que o equipamento foi pro próprio Ryan Blaine na Sprint Cup, que a Penske esse ano tá meio que se arrastando, né, Xfinity, pra falar a verdade, né, tá lá porque tem que tá lá, né, porque nem de perto o que ela fazia nos anos anteriores, assim, mas eu vou apostar, pensar em que eu vou apostar, vou colocar no óbvio, pro Kyle Busch. Eu também acho que vai ser do Kyle Busch, assim, vai uma vitória da coleção aí. Eu vou fechar com vocês também, vou postar no Kyle Busch, vai dominar essa corrida e vai vencer. Só para falar mais um número aqui do Ryan Blaine, né, ele tem duas largadas esse ano na Xfinity Series. Fontana largou no carro 22, não foi muito bem, foi apenas 20º colocado, e fez uma largada no carro número 12, que foi em Charles também, não foi tão bem assim, foi o 16º colocado. É, para nós vermos aí como que está a Penske, né, na categoria. Na segunda categoria, na Xfinity Series, aí não tá muito legal para ela. Vamos agora na principal, na mãe rainha aí, Sprint Cup, né? Sprint Cup aí temos 4 carros que precisam se classificar por velocidade, que é o Ryan Blaney com o carro número 21, o Josh Weiss no carro número 30, o Whit Sorce no 55 e o Cole Whip no carro 98. E esses 4 aí precisam classificar por velocidade. Lembrando que temos até agora, nesse momento, 40 carros inscritos. Então, teoricamente, todos já estão se garantindo, já estão classificados para a corrida, né? Mas ainda, o que nós estamos gravando hoje na terça-feira, possa ser que na terça sempre acontece de algum carro se inscrever aí, e um desses aí pode se realmente ficar de fora da corrida, né? E o pessoal vai precisar se classificar por velocidade. Enfim, gostaria de saber dos senhores, né? Quem deve vencer essa corrida aí? Tudo coisa, um monte de coisa nova, um monte de novidade aí. Na Sprint Cup. Eu vou continuar pensando no domínio da Joe Gibbs. Penso que ela vai continuar dominando essa pista. Dominando, no caso, desde o ano passado, né? Do ano passado ela venceu, que antes quem andava muito bem nessa pista também era a Penske, porque a Keselowski tem duas vitórias lá. Mas dessa vez eu vou apostar de novo no carro da Joe Gibbs, vou apostar no Vettkens. Eu acho que o Danny Hennin vai ganhar essa corrida aí. Mais uma vitória para a Kid, né? Se bem que, como é um pacote novo, né? A gente pode dar uma. As coisas podem virar, né? Tem um equipamento de casa ali, dominar, enfim. Até agora só dois times venceram nessa corrida no Kentucky, né? Que foi a Penske com duas vitórias com o Keselowski e a Joe Gibbs com três vitórias, duas do Kyle Busch e uma do Matt Kenseth. A Chevrolet ainda não venceu e nenhuma outra equipe venceu sem ser essas duas aí. Então, não sei aí. Ah, a Dodge venceu com o Keselowski em 2012, tá? Só fazendo uma correção. Foi o único lugar, Léo, que o. Dos únicos locais, né, que o Jeff Gordon correu e não venceu no Sprint Cup, né? Eu não sei se teve alguma outra pista que ele competiu e não ganhou. Ele ganhou? Não, né? Ele nunca venceu. Foi o único lugar. Foi o único lugar. E tanto é que foi em 2011 que ela começou a correr aqui no Kentucky, na Sprint Cup. E nessa época aí o Jeff Gordon não tava tão bem assim já na carreira, né? Duas equipes apenas venceu. Temos aí uma seleção de pilotos aí que já venceu essa corrida. Eu vou apostar na vitória aí, pra mim, vai ser do Cal Edwards. Cal Edwards pra mim que vai vencer essa corrida no final de semana no Kentucky. Bom, senhores, então essa foi a edição número 115 aí, né? Damos já nossos palpites para o Kentucky. Respondendo as perguntas dos fãs e falamos sobre o final de semana em Daytona, onde tivemos duas boas corridas aí da NASCAR lá no feriado de 4 de julho. Aí eu quero também agora, né, agradecer o Elhão e o Lucas que esteve comigo nessa edição aí, né? Senhores, por favor, deixem os seus abraços a todos aí, que é encerrando no 115, já está assim encerrando. Bom, um abraço, Leonardo, um abraço, Hélio. Prazer gravar pela primeira vez com você, Hélio. Com certeza vai ser a primeira de volta. Estamos aí pra gente falar sempre da categoria que a gente tanto gosta. Vamos torcer para esse final de semana ser de boas corridas e corridas bem divertidas pra gente, porque tem várias corridas pra gente assistir, com certeza. Vai ser um final de semana cheio pra gente. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Lucas. É a primeira vez que eu gravei com você, né? Enfim, esperar final de semana, né? Já começa na quinta, né? Sexta e sábado de muita velocidade no Kentucky, né? Que é um local conhecido pelas corridas de cavalo, né? O Kentucky Derby, se não me engano. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço aos senhores. Obrigado, Lucas. Obrigado, Elião, por estar comigo nessa edição 115, né? Levando o melhor pro pessoal aí, os nossos ouvintes que estão toda semana com a gente aí. Só reforçando mais uma vez, na quinta-feira Truck Series, na sexta-feira X-Men Series e no sábado a Sprint Cup, todas as corridas noturnas. Certo, pessoal? Então eu desejo a vocês uma ótima semana e cuidem-se bem.